faça sol, é sempre a mesma correria. Vai na fé. Essa é pra você que acorda bem cedo e enfrenta o dia sem muito receio, acreditando em um mundo melhor, daqueles que sabem que não dá pra viver só. Onde a esperança é a sua utopia, não tem tudo o que quer, mas vai ter um dia. Tentando achar um tempo pra vida, trampando pra caralho na ida e na vinda, dando valor ao suor do trabalho. No ponto de ônibus o bom dia é diário, que não tem vergonha do que tem, fazendo o possível pra melhorar também. Do tipo que esquenta e fica bem revoltado, fala, xinga, grita e diz tá tudo errado. Sabe que precisa melhorar sua vida, não só a sua, mas de sua família. Segue com firmeza e sem desanimar, na volta pro seu lado, dando um pulo no bar. São 5 dias de angústia e de muita dor, para nosso guerreiro, pobre trabalhador. Essa é pra você, trabalhador, que sabe o que quer, seja como for. Essa é pra você, trabalhador, que segue com sua fé, com luta e dor. Essa é pra você, trabalhador, que sabe o que quer, seja como for. Essa é pra você, trabalhador, que segue com sua fé, com luta e dor. Independente do seu tipo de trabalho, tá na correria pra chegar no horário. Acorda de manhã, prepara seu café, pega sua mochila e segue com fé. Vai com fé. Sonhando acordado, na luta ele busca, pra não perder o costume, senão o brilho ofusca. No fim do mês, recebe seu pagamento, faz a sua soma e daí só lamento. Que ao invés de somar, virou subtração. Qual vai deixar de pagar as contas da sua mão? Encara o seu problema com muita coragem. Na sua cabeça faz várias viagens. Será que sempre tem que ser assim? Será que essa luta nunca vai ter um fim? Mas é final de semana, deixa isso pra lá. Vou voltar à bermuda e pro campo rachar. Estar com meus amigos, mãe, mulher, filhos. Bem a cara de um ser humano digno. Que adianta seu lado, sem atrasar de ninguém. Brasileiro nato, gente de bem. Essa é pra você, trabalhador, que sabe o que quer, seja como for. Essa é pra você, trabalhador, que segue com sua fé, com luta e dor. Essa é pra você, trabalhador, que sabe o que quer, seja como for. Essa é pra você, trabalhador, que segue com sua fé, com luta e dor. Firmeza total, guerreiros e guerreiras, vem com nós também. Eu acredito em vocês, tá ligado? Aqui quem fala é Caos, pode acreditar.